estás muito além das estrelas, mas fulgurantes deste céu de Ani, vem despertar um gigante que dorme, ó Deus, vem salvar este imenso Brasil. Brasil, ó meu Brasil, desperta que gloriosa vem raiando tua luz. Brasil, ó meu Brasil, qual sol na grande força vem surgindo Jesus. Aceita-o pela fé, só assim obterás salvação. Desperta, abre a porta do teu coração, deixa a luz do evangelho raiar. Desperta, gigante, aceita Jesus, só assim poderás te salvar. Brasil, ó meu Brasil, de ferro, cobre, prata, ouro é o teu torrão. Brasil, ó meu Brasil, de pedras preciosas é o teu coração. Tremulam lá no planalto as lindas cores de teu pendão, mas teu grande cetro virá lá do alto com santo evangelho da salvação. Aceitando a Cristo, tu serás de fato uma grande e sublime nação. Brasil, ó meu Brasil, desperta que gloriosa vem raiando tua luz. Brasil, ó meu Brasil, qual sol na grande força vem surgindo.